conhecer agora. O mundo para pra conhecer agora. O novo Mega Robson. O robô mais lindo do século. Maravilha, gente! Uma ótima noite para todo mundo que já se encontra aqui na Via Show. Festival da Cerveja edição 2019. E o Rob já tá na área! Mega Robson! Olha o robô chegando! Quem é que tá solteiro, põe a mãozinha pra cima! Quem é que tá solteiro, põe a mãozinha pra cima! Quem é que tá feliz, deixa a mãozinha em cima pra ficar bem bonito! Quem tá feliz, deixa a mãozinha pra cima! Felipe Cobiçado, bora junto, garoto! Chega aí, Felipe! Vamos nessa, Fabinho! Nossa edição 2019 hoje! Pedra da Cerveja, vai na galera do Mauro Som! Mega Real, Dragon Light, toda a galera do Som Automotivo aí, ó! Tô de parabéns, hein? Vai começar o show do homem! Fabinho, F10 e o Cobiçado! Bora pra cima, Biru! Everybody's going to the party, have a real good time. E doida! E doida! E vai doidando, e vai tudo! Doido! Bora, bora! Balança essa mãozinha, vai! Quero ser feliz! O quê? O quê? O quê? E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Ca, ca, ca, ca, ca, ca. Que tá feliz da vida, bota a mãozinha pra cima aí. Ca, ca, ca. Bota a mãozinha pra cima, galera do Paixandu, bota pra cima aí. Ca, ca, ca, ca. E na galera do Clube do Remo também pode botar a mãozinha pra cima aí. Bota a mãozinha pra cima aí. Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Quem tá feliz da vida, dá-lhe um grito. Fabinho! Só sofre de amor quem não curte o baile do DJ Guga. Baile funk à vontade, que se dane. Manda pra ela, DJ Guga, manda pra ela. Vai, vai. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. Para. É tchau pra quem namora. É tchau, é tchau, é tchau, é tchau, é tchau, Felipe. Já que ele deu tchau, então canta, minha show. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara. Quero ver vocês cantando. As vagabunda, ela é folgada e às vezes ela suta. Me manda agora de casa e me manda o que tu fez? Daquele jeito. Bem alto. Já que tu voltou pra ela, não quero nem saber. Eu que sabotei o... Vai! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate... Sabota tudo! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala boa, uma bala... Pra cima, Fabinho! Isso, isso. A batida, a batida. Digo, a mulher sincera aí, tem... Cadê a mulher que gosta de putaria? Bota a mãozinha pra cima aí. Tem muita mulher sincera, você ouviu? Tem. Você ouviu? Pergunta mais uma vez. Digo, a mulher sincera aí, tem. E as solteiras estão aí? E quem tem uma amiga safada, dá-lhe um grito aí. Cadê a mulherada que o debil de homem pra porra nenhuma aí? Mas quem tem um amigo viado, dá-lhe um grito. Bora, F10! O robô tá na área! É o Robson! Isso me diz! Alisson, do Sideral aqui com a gente, todo mundo curtindo. Bora, Motora, Diego tá aqui com a gente, um abraço, Motora. De Lola tá sem o Fred, um abraço. Olha os impregnados. É o DJ Gug e o Pierre e os cara tapa negócio. O F10, o cobiçado. Os cara tapa negócio. Ela vai escolher, F10. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. O Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro, tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro, tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. O Lolozinho do Crocodilo tá aqui com a gente, alô, Lolozinho. Piranha, tu quis o céu, tu... O meu parceiro Rodolfo, lá de Coraci do Sul, meninos, aqui com a gente, valeu. Vai descer, eu vou deixar você escolher, vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher. E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai, vai, vai. Então a galera da Treme Tudo aí com a gente. Galera lá do Juruna, por sinal, amanhã estarão com a gente lá na Florentina. Galera do Ideia Bressão também, Jefferson. O Azul. E a bunda dela bate. E bate, e bate, bate, bate, bate, bate. Bate, e o grave faz. E a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. E vai batendo tudo. O Guga tá tocando e vai começar o combate. Nicolau, também já tá na área com a gente, alô, Nigo. Quero ver só as que sabem. Vai, acompanha o grau. O Biel do Camarote, meu parceiro Cássio Levedo. Alô, Poro. Um abraço, garoto, pra você. Vai, acompanha o grave. O grave faz tum. E a bunda dela bate. Bate, bate, bate, bate. E bate, bate, e bate, bate, bate, bate. E a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate. DJ Luciano tá aqui com a gente, abraço, DJ. Os meninos do Doce, do Búfalo, do Marajó. Estão aqui com a gente, curtindo, dançando, valeu. Quero ver só as que sabem. Um abraço, meu parceiro Clebinho também está aqui com a gente. Ele já tá no hobby. O mundo para pra conhecer agora. O quê? O Mega Robson. Ele? O robô mais lindo do século. Aqui não viajou. E quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Joga esse bracinho, joga, joga esse bracinho. Joga o bracinho pra cima, pra cima. Bota lá pra cima, bota lá pra cima. Bota pra cima. Um, dois, um, dois, três, vai, vai. Três, dois, um, vai. E bota pra cima. Ei, oh, ei. E doido! Alô, família, tá na hora! Põe a mãozinha pra cima e grita! O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar. Vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar. E bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Bota lá pra cima. Galera do Mauro, sou do meu lado direito, Fabinho. Galera do Mauro, galera do Robi, galera do Croco. Quem sabe solta a voz comigo agora, agora. Vai. Pode avisar todo mundo que hoje eu vou pro Robson. Quem é Robby? Quem é Robby? Quem é Robby? Vai pro Robby. Quem é Robby? Vai pro Robby. Bora detonando, detonando, detonando! Vai virando DJ Fábio! O Paulinho, meu parceiro Luan, o Vitinho! Também tá comigo, doido da Loiguinho. Tremiguinho, creme, treme, treme, treme. O Bruno, o Ítalo, curtição, amor. Tag B5 também tá com a gente hoje, completando o aniversário da Via Show. Eu quero ouvir vocês agora. Eu tô gostando de uma prostituta. Bem alto, bem alto. Isso. E agora? O Bruninho Sonic, equipe Sonic na área também. Será que tem alguém do Clube do Remo aqui na Via Show? Tem? Alguém acredita que o Paysandu vai ser campeão da Copa Verde? Dá um grito. Quem não acredita no Paysandu, dá uma vaia. Tem alguém do Palmeiras aqui hoje? Alguém do Corinthians? Alguém acredita que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores? Me senti em casa agora. Quem acredita no Flamengo, põe a mãozinha pra cima. Torcida do Mengão, joga pra cima. Bate na palma, bate na palma. Bate, bate, prepara, peru, prepara, garoto. Vai! Faz o bagulho. Já! E doida no Robin! Parceiro Alain da Cabanagem tá aqui comigo, Alain. Fabinho Félix também. O quê? Soca sonho. E vai caçando, vai caçando, vai caçando. Bora! O DJ que tá tocando é estouro. Cuidado que ele vai te amassar. O quê, Fábio? O DJ que tá tocando é estouro. Cuidado! Cuidado que ele vai te amassar. Agora, Felipe! Agora, Felipe! Isso! Bora! Tá valendo, minha show! Ele vai te amassar! Ele vai te amassar! Te amassando, te amassando, te amassando! Quem é sincero, dá um grito! Esse é o Rob, garoto! Mega Robson! É o Rob! E o show do Rob! Fábio, sangue tá por aí, ó! Barbearia EG! Fiz tudo por você, mas você não me deu valor. Como é que é? Jogou fora o nosso amor. Como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vem uma mensagem de alguém me chamando de meu bebê. E meu parceiro fiel, GDC! Ao lado esquerdo hoje, infiel. Você é brother, você é nós. Porque te entreguei a mim. Wagner, bota no telão Lopes, motopeças aí. Coração, o Damião tá na área, viu? Mas eu sei, aqui se faz, aqui se paga. Quem bebe, o que vou rir da sua cara e vou ver. O quê? Você jura. Quero ver a minha show cantando agora, vai. Pode chorar. Isso. Pode chorar que a parada é assim, meu tio! Você vacilou. Eu tô falando grego, não tô. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Que sabe canta! Dá. O quê? Outro amor vou encontrar. O bagulho tá doido! Vai, vai! O que, o que? O que? E doida, tudo e doida! E doida, Freia, freia, freia! Freia, freia, freia, freia, freia, freia, freia, freia! Acelera! Tudo! Bora pra cima, cobiçado, que a gente detona, Via Show! Bora, bora, bora! Vim só pra te dizer, só penso em você. Meu águia de fome. Pra da onde, Rob? Eu sou. Quando a águia gente, o nosso empresário Bad Boy. O maior distribuidor de gelo e cerveja do estado do Pará. Alô, Bad Boy! O homem do depósito do Bad Boy. Aqui do Bengola, meu irmão. Alô, Toninho do Sushi! Tá doida, Fidez? Quem sabe canta, vai. Eu vou fazer uma declaração pra registrar o que passa no meu corpo. Vai se declarando aí, mulher, se declare. Que não tem lábio, chega em casa, põe a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem é que tá feliz, deixa a mãozinha pra cima. Quem é da paz, deixa a mãozinha pra cima aí. Quem é que confia em Deus, coloca a mãozinha pra cima. Quem é filho de Deus, coloca a mãozinha pra cima que eu quero ver. Só quem é da paz, joga pra cima, joga pra cima. Daqui a pouquinho tem um show do Robin pra você. E nosso Pitbull, após os online, a verdadeira paga na hora. Uma nova novidade, Bortes Online, no estado do Pará. É Pitbull, meu irmão, agora. Fechado com o Robin. Geisina, Jéssica, Michilene também tá com a gente. Ju Cardoso já está aqui também. Felipe Nascimento, meu brother Felipe. Arrasei você. Douglas tira barato, tá comigo. Valeu, Brialdo. E eu? Podem, podem. Bora pra cima, meu robô. Quem sabe canta. Eu era uma menina. O advogado Isaac tá aqui com a gente. Todo mundo ao lado esquerdo do Robson, valeu. O Marcos Oliveira, ele. O meu parceiro Douglas. Família Tira Barato tá aqui com a gente. Será? Eu acho que não, meu. Bora pra cima! A volta do Renan do Detran, Júnior. Tá do ladinho, cara. Agora é Renan GDS. Cadê o Bad Boy? Já tá aí, já? Bora, Bad Boy, bora, Bad Boy! E o quê? Daqui a pouquinho, Florentina! Joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima! Fazendo caqueado, caqueado. Assim, ó. O Leonan já tá com a gente. Ele e toda a galera aqui na retaguarda. Valeu, Leonan, tamo junto, meu brother. Bora detonando, detonando, detonando. Assim, agora. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. E vai sentando, vai sentando, vai sentando. Vai sentando. Cara de brava que me dá maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela surta. Manda embora de casa e me manda um. Quem sabe canta? Ok, mas puta, a carroça tá cachorro, tá cachorro, tá cachorro. Ok, mas puta, ok, mas puta, essa vida que eu sou tanto, começo com a loucura. O meu parceiro Valber, meu parceiro Guero. Wellington, Washington, roubaram aqui com a gente lá do Parque Show e toda a galera do parque aqui com a gente. Meu amigo de Lola tá sempre aqui com a gente. Ele, o Fred Martins. Um abraço pra você também, tá toda a galera aqui no nosso robô. É o Rob no Festival da Cerveja na Via Show. Rob Show. Juliana Trisante já se preparando aqui do ladinho. Bora, comissário, vamos deixar bacana assim, bem na manha. É isso, comissário, tocamos a sequência. O Juliana Trisante chega junto. Ele e o Jefferson, bora, Felipe. Aquele jeito, maninho, aquele jeito bonito, gostoso demais. Estamos hoje, nessa feira, aqui no Pátio da Cerveja. E é claro, quando a gente se prepara, a gente vai tocando na manha, na suavidade, fazer aquela onda bacana, recebendo os nossos convidados que vieram hoje prestigiar aqui a nossa festa da cerveja, viu? Enquanto isso, Fabinho vai detonando, cobiçado, vai dando aquele papo bacana com a galera. E daqui a pouquinho, o bagulho fica doido novamente. Bora, Fabio, bota pra cima, machuca, machuca. Eu já vivi o amor e posso falar. Quero ouvir vocês cantando aqui na minha show. O que eu quero é me refazer. Essa tirou, lembra, hein? Eu não me vejo mais. Quem sabe solta a voz. Outra alguém. Olha o coração, esse coração. Mentira. Meu amigo Marcelo, hi-fi, abraço pra ti, Marcelo. Os impregnados com a gente. Fabio, o time menor, do Geladinho aqui com a gente. Tá curtindo todo mundo. E, ao lado do Rob, ao lado do Rob. Bora, batalha, Diego. Meu amigo Cidinho, tá ali só na manda. Grande Cidinho, parceiro nosso. Amigo de longas datas, alô Cidinho. Vamos que vamos, é a festa da CB. O meu brother Biel do camarote. Alô Biel, um abraço, meu irmão, pra você. Ele jeito. Robson, dá-lhe, meu Rob. Meu amigo Misael veio de Macapá. Ele tá aqui com a gente, grande Misael. Bora, garoto! O que a gente viveu. Já esperando o Rob em dezembro lá, viu, Betinho? Lá no meio do mundo, dia 14. Te segura, mano. Olhando o mar. Só brisa a me tocar. Como se fosse os carinhos. É para aí, eletrizante! Barulho das ondas, só os seus sussurros. Quem sabe solta a voz da minha show. Eu só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr, as estrelas e a luz do luar. E a noite chega. E eu continuo só pensando em ti. Vem pra mim, está tão frio aqui. Está tão frio aqui. Já amanheceu, não te vejo. Continuo. E toda a família LED Show tá aqui com a gente, Fábio. O tio tá te marcando. Trazer você. Te preciso. Eu preciso desse amor. Vamos curtindo a manhã de gente, bem garoto. Pra galera de Macapá que tá ligado com a gente. Em dezembro, sabadão, dia 14. Tem o nosso hobby no meio do mundo. Olha o robô chegando. Alô, Macapá, estamos chegando. Alô, Dinho. Canta, minha show. Vai, olha pra mim. Isso. Estou precisando de falar que outra pessoa. Grande Guinho, um abraço pra você. Já tá aqui com a gente também. Valeu, meu. Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink. Alô, Flélia, alô, Duda. O Paulo tá te esperando aqui atrás do Rob, viu? Passar. Alô, Flélia, alô, Duda. O batom na minha camisa. Você deixou na disputa. Pitinho do Croco. Um abraço pra você, Rafaela, Gaia. Isso aqui com a gente, equipe não para também, pode crer. Um abraço. Sinto que te enganei. E o quê? Ah, daqui não saio. Olha pra mim. E a nossa amiga Anne Braga. E com a gente. Problemática, meu irmão. Passa e anoitecer. E o nosso. Por nossos filhos. E toda a minha galera aí do Pantanal. Estão aqui com a gente. Fale comigo. Doidando no Robson. Escuta. E a chuva. Mega Robson, o robô mais lindo do século. E agora? Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. E aí, Fábio? Sucesso! Saia, faça esquecer de tudo. Festa da cerveja, 2019. Se te esquece. Vai pra cima, garoto, bora! Foto. Eu preciso. O Michael Lange também está aqui presente com a gente. Um abraço, Michael! Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá. Lá vai Gerson Eletrizante, Detona! Eu te peço perdão, me desculpe. Da Tia do Osso, domingo? Ei, na Florentina, isso? Ei, sabendo que vai ser na moeda, parada até meia-noite, né? Vim chorar, meu bem, eu fui. Na moeda, rapaz! Cerveja, entrada. Pra você que curtiu o nosso hobby. Hoje, nada. Domingo lá na Florentina. Segunda-feira, todo mundo já sabe. Como? É Caribe Show! Cadê o Poro? Já tá aí, já? Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Essa é mais uma marca. Banda Os Brothers. Bora, Fabinho! A maior referência em Melody. Luxo, tecnologia, inovação. Esse é o novo Mega Robson. A nova era espetacular chegou. E mais um ano estamos aqui na festa da cerveja de Belém. Sinceramente, nunca fui na festa de Garapé-Açu. Mas me falaram que era desse jeito aqui, assim, ó. Ei, bebê! Ei, bebê! Ei, bebê! Aqui é o DJ Júnior Eletrizante, hein? Dia 14, vamos estar onde, Fábio? Fala pra galera. Olha, gente, dia 14 de dezembro, o nosso hobby vai estar no meio do mundo, lá em Macapá, Eletrizante. O bagulho vai ser doido. Vai ser sucesso, festa em Macapá, o show do hobby. Vamos juntos, Fábio. Bora pra cima. Tá na hora de lembrar. Aquela época da festa da cerveja lá em Garapé-Açu. Só pra quem foi vai lembrar assim, ó. Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Quem souber pode cantar. Porque não me diz o teu nome. Eu quero te amar e ser feliz. Canta bem alto, me achou. E dizer a você do meu amor. Foi, me deixo aqui sofrendo e chorando por ti. E é nossa. Hoje vou fazer o vem curtir o hobby na viagem. Pode vir! Hobby! Meu amor, vou encontrar você no Mega Príncipe. Júnior. Tocar. Aquecido. Passando aquele áudio. Vou te levar. Tá na hora de esquentar. Verdadeiro amor. E você? Eu sou. Verdadeiro show do Robin pra galera aqui na Via Show. Mas quem souber pode cantar, viu? Foi lindo demais o nosso amor. Mas foi... E o coração? Meu coração que só te quer e sente falta de você. Quero ouvir bem alto agora aí, viu? Solta a voz! Louco por você. Bora lembrar um pouco! São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem. Joga pra cima! Vai começar! Bora eletrizante! Foi no batidão! Foi no batidão! Segurou! Toma, tá na hora de começar, tá na hora de começar. Pega meu robô, pega meu robô. E a minha produção vai subir no meu robô, por favor. Vai subindo. Isso, já estamos no alto. Qualquer coisa o robô te pega, viu? Pega meu robô. Toma. Vamos começar. Na contagem. 3, 2, 1. Agora. Clube do Remo, dá um grito! E quem é que torce pro Paysandu, dá um grito! Quem tem uma vizinha fofoqueira, dá um grito! E quem é que tem um amigo corno, aponta pra ele! 3, 2, 1! Explode! Puxar o seu cabelo, te dá bastapão na bunda. Toma uma tapinha. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela o quê? Explode, peru! Explode o bagulho! Hey! Hey! o celular, começa a filmar aí! Começa a filmar! E manda avisar que o eletrizante chegou, viu? Vai, eletrizante! Cheguei, me achou! O eletrizante já chegou, tum! O eletrizante já chegou, tum! E a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar. Mais pólvora! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Que é Robert? E Rob? Que é Robert? Vai pro Rob. Que é Rob? Vai pro Rob. China, né? Porra nenhuma, eu quero a putaria. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vai eletrizante. Vai eletrizante. Explode o bagulho. Não, não, não. Calma lá. Calma lá. Manda essa puta rasgar. Que tem aquele amigo corno, vai mandar o corno rasgar. Manda esse corno rasgar. Toma, toma, toma. Solta a voz, viajou. Já! 3, 2, 1, explode! Ei! Alô, meu patrão Bad Boy, pra cima! E no telão do Robin, Pitbull Sport, a verdadeira paga na hora, chegou em Belém, viu? Para o empresário Bad Boy, vai pra cima! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai moleque doido, vai moleque doido, vai, vai, sempre em nome dele! Betinho, Betinho, promoções! Bora, Beto! Bora, Bad Boy, chegamos sem mais uma! Empresário Bad Boy. E os moleque doido agora? Vai, moleque doido, vai, moleque doido. Vai, moleque doido, vai, moleque doido. Vai, moleque doido, vai, moleque doido. Vai, moleque doido, vai, moleque doido. Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida. Toma, toma na batida, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Para de brava, manga na maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Quem sabe canta, viajou? Pode cantar! Eu tô embora de casa e me fez morar na U. Aí, ela mandou o cara embora de casa. Ele foi. Depois ela pegou o celular, mandou o áudio pra ele assim, ó. Deixei tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor. Pode cantar bem alto, viu? Mas eu sei, é quem se faz, é quem se paga. Que em breve eu gribo rir da sua cara e vou ver você chorar me pedindo. Canta aí, canta aí! Chora não! Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Libera o play! Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, puta. Soca, soca, soca, soca, soca, soca. Tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta. Paulinho Carlos no telão do Robin Fagner. Estúdio tem. Começa aqui então. Amor, eu sofri tanto sem você. Ei, em machucar seu coração. Junior, Junior. Hoje sei o quanto dói a sua. Quero bem alto agora aí. Mano. rasgar pra longe que eu sabotei. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Quem foi que sabotou? Fala pra mim. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Amiga bandida, puta pra ela aí agora! E quem é que teu amigo viado dá o grito? Espetacular! Espetacular! É o show do Rubi! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que vai te analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que vai te analisar. Pode sentar. Pode Tiaguinho, sentar. Do Gerardo do Red, tá comigo, forte abraço, Thiago. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, Fiel GDC. Fiel do Camarote. Você balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança tudo agora. Pode Luan. Cadê o Dick? DJ Mulher, vamos parar. Lumen. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey. Prepara pra ir doidar. Prepara pra ir doidar. Prepara pra ir doidar. Hey, hey, hey. Get up and scream. Get up and scream. Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Isso. No escuro. Já que tá no escuro, minhas mulheres, quem souber pode cantar isso aqui, viu? Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor. O que fazer? O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder ou não. Quinta bem alto! Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você pra me abraçar. Se escolher amor, eu vou perder o luxo que o outro me dá. Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você pra me abraçar. Isso, aproveita que tá no escuro e canta essa aqui bem alto também, canta. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Assim da luz me enxerga, eu não aguento mais sofrer, perder você. Pode cantar! Mas sabe por que vocês sofrem? Vou falar, acende tudo. Baixa meu robô um pouquinho aí, produção, por favor. Sabe por que 50% das mulheres sofrem? Porque elas não querem aqueles gordinhos, tudo certo, Beto. Tu sabe o que elas querem? Mas ela quer o seu fofeiro, ela quer dar pra bandido, ela quer o 5-7, ela quer o 5-5, a jogada na minha cara, então vou ter que levar, a jogada na minha cara, então vou ter que... Peraí que tá na hora de explodir! Agora! Ei! Fala, Bad Boy! Fala, Júnior eletrizante, tu toca muito firme. Tu toca muito firme. Fala, Júnior eletrizante, tu toca muito firme. Tu toca muito firme. Mais pólvora! Aceitar suas insinuações. Me provocou. E no telão do espetacular, Tainá Araújo, Estética e Emagrecedores fecharam com o Júnior. Fala, Tainá! O meu amigo Ícaro Carneiro, o meu gerente Diego da King B, fala mal que do ouro. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. O galera da Boutique Multimarcas, com a gente, segura no telão aí, Fagner. Boutique Multimarcas. Olhei seu celular, vi uma mensagem de... Meu parceiro Gabriel dos Malvistos. Em frente, frente ao Crocs, eu vou chegar por lá, viu? É nóis! Agora tô no beco sem saída, porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Que em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver você chorar me pedindo. Doente de amor. Vou ensinar pra vocês a nova do momento, viu? Ninguém sofre de amor mais não. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Você já sabe essa? Então toma pressão aí! Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock. Thiago Lopes, Clay Alves, o da Serpa, advogado Isaac, é o lado do Robin. De amor que não conhece. É nóis, garoto. Meu parceiro, Ralph dos Caras de Pau, bora, Ralph. Mulher Camilo Lucas, a volta. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vai, eletrizante, vai, eletrizante. Vai, eletrizante, vai, eletrizante. Quem sabe essa aqui? Acabou, não sei mais. O tempo não quis ajudar. Culpa minha em me apaixonar. Agora estou só, vou contar uma história linda. Ainda não tem fim, sei, mas estou sofrendo. Rosinara! Éramos amigos, confundimos tudo, nos apaixonamos, olha no que deu. Como tu estás? Ainda sou apaixonada, morro de ciúmes quando vejo você com outro alguém. Sinto que não acabou, o tempo mandará você de volta pra sermos felizes. Amor perfeito. Ei, tio eletrizante. Ei, tio eletrizante. Toca aquelas marcantes que o meu pai chora. Tinha que tocar essa, Fábio. Tu sabes. Essa começou aqui, viu? Vai, eletrizante. E pra galera aqui na Via Show, quem souber cantar, pode cantar. Pode cantar, fica à vontade. Olha o sucesso aí, Refiné. Pode cantar, vai. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. O que ele fez? Você, aquele outro amor, tu ainda quer? Tu quer? Ei, outro amor vou encontrar. Aquele outro. Vou apertar mais uma. Só mais uma, vai. E aí, Playboy? Nicolau, forte abraço, Nicolau. Canta, canta. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Vamos lá! Já não lembro dos teus beijos. Bora, Júnior! E você nada marcou. Os meus sonhos que eu só vejo, eclipse ou fenômeno. E agora? Você não me merecia, tampouco o meu amor. O meu grande parceiro particular, Fabinho! Fabinho Florestal, um forte abraço! Aqui no F10, aqui no Júnior! Sinta essa vontade no hobby, viu, Fabinho? Renan do Detran! Fala, Renan! Unicis da Sacramenta! Estetino dos Deradinhos e o Leandro Nogueira! E o Kepler Proteção Veicular! O Netinho Minoa direto de Cuiabá! Fala, Netinho! Pois essa tem o show! Se tu quer, pode ir, viu? Se você quer, então vai. Porque atrás não vou, não, não vou. Juro, não te quero mais. O que me magoou, machucou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer. Falou, Pique! Como? O DaQS, um forte abraço, Pique! Rony Braga! Você, a Cláudia, as problemáticas, bora, Jojo, Tatá! E você quer, então vai! O Leonardo, os fugitivos! Vou, tá comigo! Vou, juro no ti! O Mauricinho! Bora, Mauricinho! Machucou. Bora aí, quando bora ver! Agoou, vou, gerente Jeguinho ao lado! Sou e vejo em mim o que bem quer! Que bem quer, como foi no sítio me entregando loucamente. E aí, Malki? Rodrigo do Aço, por ali comigo também. Forte abraço, Rodrigão. Aqui do Júnior. Júnior. Japona da série. Só você vai me tocar. Performagem, eu já aposto. Grande momento chegou. Grande momento chegou. O show que vem revolucionando o mundo das aparelhagens. Pelos quatro cantos do estado do Pará. Através do robô mais lindo do século. Chegou a hora de mostrar o maior show de performance na Festa da Cerveja 2019. Vamos fazer a contagem para receber nosso comandante do robô. Então vamos começar. 5. Ativando luzes. 4. Ativando os telões de LED. 3. Testando som. 2. Sincronizando tudo. 1. Testando fogo. Seja bem-vindo, meu performático DJ Jefferson. Festa da Cerveja 2019. Tudo pronto. Sobe no teu palco, meu DJ, que comece o show. E aí, Festa da Cerveja? The show is about to begin. O meu robô. Begin. Eu apresento pra você, meu robô. A Festa da Cerveja. Hope you are ready for this. Isso, meu robô, fala com o meu fiel público, fala. Fala, meu robô. Ativando o robô pro lado esquerdo. Ativando o robô pro lado esquerdo. Ativando o robô pro lado esquerdo. Ativando o robô pro lado esquerdo. Bora. Sobe, meu robô. Sobe, meu robô. Sobe. Sobe. Sobe, meu robô. Sobe, meu robô. Vai subindo. Vai subindo, meu robô. Vai subindo. Isso, meu robô, sobe. Sobe. Vai subindo. Esse aqui é o robô mais lindo do século. Ativando o robô pro lado direito. Vem, meu robô, vem, meu robô. Ativando o robô pro lado direito. Ativando o robô pro lado direito. Meu robô pro lado direito. Paranormal. Attack. Meu robô, vem pro meião, vem pro meião, vem! Vem pro meião, vem! Eu acho que o meu robô não quer me obedecer, não! Esse robô não quer me obedecer! O robô tá descontrolado! Pega, meu robô! Musculino! Musculino! Tá descontrolado, meu robô! Tá descontrolado! Pra direita, pra esquerda! Controlado, meu irmão! Aê! Vem, meu robô! Vem, meu robô! Vamos começar, maninho! A Festa da Cerveja! Para tudo! Muito prazer! Eu sou o comandante do robô Barril do Século, com Júnior Eletrizante, Fábio F10 e o comissário. E a partir de agora, vamos só esquentando. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Vai explodir. Vai explodir. Explodiu. Eu vou do rei, vocês vão do rum. Maninho, daquele jeito mais. Mais. Meu robô, vamos pra cima. Cadê a galera do Paysandu aí? Cadê a torcida do Remo? Juninho! Tá afiado, Juninho, tá? Tu tá afiado, Juninho? Juninho! Então lá vai! E o quê? Explode o bagulho! Bora na contagem! 3, 2, 1, explode! Põe a mãozinha pra cima e grita! Pediu pra parar, parou, maninho! Parou! Parou! E mais um ano estamos aqui na Festa da Cerveja. E pra mim, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, representando o Robson. Viu, gente? E quem gosta do Robson, uma salva de palmas, por gentileza aí, meu irmão. Esse aqui é o Rob. Então, como eu sempre digo, obrigado, meu Deus! Tentei, não deu pra esquecer. inesquecíveis que passamos, você e eu. Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinho. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Vai pro hobby! Quem é hobby? Vai pro hobby! Quem é hobby? Vai pro hobby! China, né? Puxa lá nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Puxa lá nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala. Tudo certo, hein, crocodilo? Tudo certo? Onda, botei uma bala boa. Deu pra 13, deu pra 13? Tá bom. Já, bicha, tudo certo? O copo dessa piranha. E sabotei o copo. Botei uma bala. E agora com vocês, meu parceiro Patrese, agora meu crocodilo. Vai pra cima, bicha, não! Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hobby, Hob